pertinho de você, falando com você, né? É o programa Carlos Pitt. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá sempre ligadinho comigo, né? Um forte abraço ao grande Carlinhos Stedley. Alô, pessoal da Autocar, em Coronel Vivida. O Carlinhos é gente fina, é parceiraço e tá sempre ligadinho aqui no programa Carlos Pitt. Aliás, Coronel Vivida, vou te falar, hein? Está com tudo ouvindo o programa Carlos Pitt. Um abraço, o Carlinhos Stedley, a você e toda a sua família aí. Tem mais abraço. Um abraço, pessoal da Rádio Liberdade de Pato Branco. Muita gente escuta a gente em Pato Branco, também lá no Paraná. Toda a moçada, toda a equipe da Liberdade, um forte abraço. Quero mandar um abraço ao pessoal do Furacão. Não é o Furacão da Baixada, mas é o Furacão de Floripa. Alô, pessoal aí da Rádio Figueira. Um abraço à galera do Furacão de Florianópolis. Também estão com a gente aqui. Sempre um sucesso, sempre divulgando a gente. Muito obrigado. Alô, pessoal de Florianópolis, com a gente no programa Carlos Pitt. Deixa eu mandar mais um abraço aqui. E boas-vindas ao pessoal de Capinópolis, Minas Gerais. Ah, quem está reestreando com a gente, aliás, então, boas-vindas novamente, o pessoal da Rádio 96 FM, todos os sábados, às 17 horas, ou seja, às 5 da tarde. Tem programa Carlos Pitt por lá. Um abraço ao diretor Luiz Carlos, ao Túlio, à Renata, à sua Rádio 10. É o pessoal da Rádio 96 FM de Capinópolis, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Sucesso com vocês, com a gente, no programa Carlos Pitt, que não para, tem música no ar. Programa do Carlos Pitt. Oi, aqui é o Bruno. E o Marrone. Os melhores artistas estão aqui. Aceito tudo de você, tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela, meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perde a cabeça sempre que esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não te engana. Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Você, tiro de mim só pra te dar prazer. Troco meu jogo por novela, meu futebol por 100 mil rosas amarelas. Perde a cabeça sempre que esqueço o dia e o mês do primeiro beijo. E no banheiro sempre reclama do meu jeito de menino que só te ama. Meu sentimento não te engana. Você não pode saber que sou nada sem você. E se você partir, eu não vou aceitar. Não vou aceitar. Não vou aceitar.

Noite de Espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no Canal 2 da Antena Web. Programa Carlos Pitti. Os melhores artistas passam por aqui. Alô, ouvintes do Brasil e de Portugal, sou Marcela Ferreira e também estou aqui no programa do Carlos Pitti. Alô, ouvintes, aqui quem está falando é o Zezé de Camargo. E aqui é o Luciano. Olá, pessoal, aqui é o Pique Massaro. E aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós também estamos aqui com vocês. Alô, pessoal, aqui quem fala com vocês é Renan e Adenilson. Alô, galera, aqui é o Jorge. E aqui é o Matheus. Olá, moçada, aqui é o Jaison. Aqui é o Juliano. E nós também estamos aqui com o nosso amigo Carlos Pitti. Aqui quem fala é Leonardo, gente, tudo de bom pra vocês. Aqui quem fala é o cantor Matheus e estou aqui com meu amigo Carlos Pitti, e vocês aí de casa continuem acompanhando o trabalho dele, pois esse cara merece. Abraço, tchau, tchau. Os melhores artistas passam por aqui. Programa Carlos Pitti. Seguindo o programa Carlos Pitti, quer acessar o meu site, quer falar comigo, quer mandar um recado via Twitter, Facebook, conferir o meu blog, vídeos, fotos, assistir as nossas entrevistas também? www.carlospitti.com www.carlospitti.com. Já tem música pra matar a saudade. Agora tem a Carla Ribeiro e os lançamentos da semana. Oi, gente! Programa Carlos Pitti, mais uma semana no ar e hoje tem novidade, hein? Hoje tem coisa boa aqui e eu vou começar falando do cantor Bruno Araújo. Cantor, músico e compositor. Ele mesmo diz que quando nasceu, ao invés de chorar, já cantou. Ele é da cidade de Cornélio Procópio, no Paraná. Em 2002, na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, quando cursava faculdade de Direito, fez parte da banda Blackjack. Em 2005, veio para São Paulo para abraçar novos mercados e buscar novos horizontes. Fez parte da dupla Juliane e Bruno e agora está lançando seu trabalho solo. Acabou de gravar a nova música de trabalho, que foi produzida pelo mestre Pinóquio e ainda conta com a participação da dupla César Menotti e Fabiano. E é a que eu vou lançar aqui hoje para você conhecer. Bruno Araújo com César Menotti e Fabiano, experimenta! Não me provoque que você não me aguenta. Tá duvidando? Vem em mim! Me julga pela capa. Que eu não aguento é que na hora H conheço meu talento, te faço pedir água, voar até o céu, subir pelas paredes, te domino, eu sou cruel. Dá vontade de chegar, te bater uma real e te dizer, mas quem fala não faz nada, eu vou mostrar, você vai ver, que você não aguenta, se não acredita, então experimenta, experimenta, experimenta, e eu quero ver, quem é que não aguenta, você não aguenta, você não aguenta, se não acredita, então experimenta, experimenta, experimenta, e eu quero ver, quem é que não aguenta. E pra cantar comigo, os meus amigos, César Menotti e Fabiano. Tá sempre na balada pra me provocar, mas quando eu te olho, começa a disfarçar. E com suas amigas, diz que eu sou bobinho, que é muita areia pro meu caminhãozinho. Dá vontade de chegar, te bater uma real e te dizer, mas quem fala não faz nada, eu vou mostrar, você vai ver. E você não aguenta, se não acredita, então experimenta, experimenta, experimenta, e eu quero ver quem é que não aguenta. Você não aguenta, você não aguenta, se não acredita, então experimenta, experimenta, experimenta, e eu quero ver quem é que não aguenta. Ei, Bruno Araújo, é com você. Deixa o recado aí, garoto. Você não aguenta, se não acredita. Experimenta, experimenta, e eu quero ver quem é que não aguenta. Você não aguenta, você não aguenta, se não acredita, então experimenta. Experimenta, experimenta, e eu quero ver quem é que não aguenta. César Menotti, Fabiano, essa mulher tá duvidando. Diz pra ela aí. Experimenta, experimenta, e eu quero ver quem é que não aguenta. Quem é que não aguenta? Valeu, César Menotti e Fabiano! com Bruno Araújo e participação de César Menotti e Fabiano. E quem quiser conhecer mais um pouco do trabalho do Bruno Araújo, é só entrar no site cantorbrunoaraújo.com.br. O próximo lançamento de hoje é a música de trabalho da dupla Conrado e Alexsandro. Conrado e Alexsandro foram apresentados no ano de 2003 na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, e assim formaram a dupla. Com Alexsandro na composição, a dupla gravou seu primeiro CD demo em 2005. Em 2009, Conrado e Alexsandro puderam, enfim, dar asas ao sonho de levar a música sertaneja por todo o Brasil. Atualmente, a dupla conta com 2 CDs gravados em sua discografia. E, recentemente, eles chamaram a atenção gravando a música Certos Detalhes, com Luan Santana, que fez o maior sucesso. E agora eu vou lançar a nova música de trabalho deles. Conrado e Alexsandro, House Preto. Lançamento. Lançamento. Que assim tá bom demais, ligo tarde, ela atende, eu buzino, ela sai. Assim tá bom demais, eu encaro, ela olha, eu intimo, ela vai. Assim tá bom demais, eu atraso, relógio, a gente fica mais. Assim tá bom demais, sempre que eu peço, diz que sim, já faz. A danada demais. Pra esfriar a cabeça, diz que tem house preto, tem, tem. Se quiser tenho também, diz que tem, tem, tem. É gostoso, vem que vem, diz que tem, tem. Se quiser, pra esfriar a cabeça, diz que tem house preto, tem, tem. Se quiser, tenho também, diz que tem, tem, tem. É gostoso, vem que vem, diz que tem, tem. Se quiser, ah, você gosta, né? Que assim tá bom demais, ligo tarde, ela atende, eu buzino, ela sai. Assim tá bom demais, eu encaro, ela olha, eu intimo, ela vai. Assim tá bom demais, eu atraso, relógio, a gente fica mais. Assim tá bom demais, sempre que eu peço, diz que sim, já faz. A danada é demais. Pra esfriar a cabeça, diz que tem house preto, tem, tem. Se quiser, tenho também, diz que tem, tem, tem. É gostoso, vem que vem, diz que tem, tem. Se quiser, pra esfriar a cabeça, diz que tem house preto, tem, tem. Se quiser, tenho também, diz que tem, tem, tem. É gostoso, vem que vem, diz que tem, tem. E se quiser, pra esfriar a cabeça, diz que tem house preto, tem, tem. Tem, tem, tem, tem, diz que tem, tem, tem. É gostoso, vem que vem, diz que tem, tem. Se quiser. House Preto com Conrado e Alexsandro. E esses foram os lançamentos da semana. E semana que vem tem mais, hein? Mais lançamentos e novidades aqui no programa Carlos Pitt. Um beijo. Beleza, Carla. Já já tem entrevista exclusiva. Daqui a pouco tem a Miroca trazendo as notícias, as novidades do mundo artístico. Agora tem música pra matar saudade, pra relembrar, hein? É, essa aqui o pessoal indicou aqui pra gente. Diz, toca, Carlos Pitt, essa dupla que é bom demais. E se é bom demais, a gente toca pra você. Pra gente deixar você bem feliz, pra matar saudade. Christian e Ralph, Desejo de Amar. Matando saudade. Matando saudade. Seu bem. sua boca, vou viajar no céu. E num abraço tão louco, quero te prender, quero amar você. Oh, oh. Mas é assim que eu te desejo, sozinho no quarto, no sonho eu te vejo. Acesse www.carlospeach.com ou www.youtube.com/carlospeachoficial. Programa do Carlos Pitty, Brasil e Portugal ligados aqui. Programa Carlos Pitty. E hoje aqui para conversar comigo, para fazer um bate-papo legal, para cantar, para contar causa que a gente tem também, meu amigo, com satisfação mais uma vez, porque ele já é de casa, já tem a chave aqui da porta, se nem agendar, já vai chegando, Pique Massaro. Isso aí, cara. Tudo bem? Pitty, tudo ótimo. Você sabe que a gente não é irmão só porque a gente nasceu de lugar diferente, mas eu podia ser japonês também, porque a gente se dá tão bem, né? É verdade, a gente é parceiro, né? É verdade. Acho que tá sempre por aí. Verdade. Né? Já viajamos pra longe, pra chuchu. Pra né? perto também. Você já participou dos eventos que a gente organizou, você tá sempre verdade, parceiro. O tema de Natal foi muito bacana também. Muito lindo, é. Eu tenho até gravado lá ainda. Tá é lá, verdade, tá na internet, né? Tá, o tema de Natal, aí, Natal de amigo, Natal de irmão. Isso aí. E hoje você podia vir no programa, mas sozinho você sabe que não entra hoje, né? É, hoje eu trouxe aqui. Você trouxe uma pérola hoje. Oh, fala um pouquinho, apresenta a sua filha aqui pro pessoal que tá aí. Preciosa, Tieme. porque... Além de vezes, filha, é quando... cantora também. Também, ela que nem o pai, nasce cacetada, entendeu? É. E aí, Pique, eu tive o prazer de estar participando do DVD, inclusive que a tia me cantou lá, participou, né? Você mostrou a sua família de artistas, né? Que você tem a outra filha também, que é a Thalita, que também canta, né? Também canta. E hoje vocês vão cantar, lógico que ela vai cantar aqui pra nós, né? Vai ter que cantar. Como é que é cantar com a filha? Ah, é uma maravilha, né, cara? É assim, eu vou falar pra você que eu sou um cara abençoado mesmo, cara. Eu sou um cara abençoado, porque primeiro porque eu tive o prazer, assim, das filhas gostarem do que eu gosto, né? Que é um passo à frente, né? É, porque às vezes você tem uma empresa, tem alguma coisa, mas os filhos não seguem aquilo. Que o pai quer enfiar o cara lá, mas não dá certo, né? No meu caso, não. Graças a Deus, desde pequenas elas tocam e cantam e tal, e gostam também, né? Então, paralelamente à faculdade que ela faz, eu sei que de vez em quando ela canta lá em Viçosa, lá em Minas, onde ela está. E, assim, como eu, gosto muito da música. A outra já é um pouquinho mais tímida, já mais fechadinha, mas a Tchêmi já é mais atirada, ela já é mais tranquila para cantar. Ô, Tchêmi, a possibilidade de você mudar de rumo, não? Investir na carreira artística? Talvez. Você está estudando lá em Minas? Estou. O que você está estudando? Faço agronomia. Agronomia. Olha aí, você sabe que muitos artistas saem da agronomia, do sertanejo principalmente, para o nosso lado, né, Pique? Tchêmi, e como que é cantar com seu pai? Ah, é demais, né? Acho que é um exemplo, assim. Isso é um vínculo, assim, né? Acaba que une muito a gente, assim. Porque a gente gosta... Eu, por exemplo, gosto muito mesmo de cantar. E não você... Desculpa ter cortando até que... Não é só a questão dela de te apoiar. A sua esposa também, né? Pelo que eu vi na gravação do DVD. A família, todos os amigos junto, né? Sim, com toda a família. Eu sempre falo que a maioria das vezes o que faz um artista ser grande, fazer sucesso, são os amigos. As pessoas próximas da gente, sim, né? Sim, lógico. Se você não tiver apoio, como é que você vai? É verdade. Sozinho é muito difícil. Bom, então deixa o seguinte. Eu vou conduzir aqui. Eu vou mudar os planos do programa hoje, Pique. Eu achei que você ia cantar, mas ela veio aqui também, ela vai cantar. Então vou fazer o seguinte. Eu vou começar com você, depois eu vou cantar lá. Ela, depois você canta junto. O que você achou? Tá ótimo. Nós chamamos todo mundo aqui. Vamos tentar. O que você vai começar a mostrar pra nós aqui? Bom, eu vou cantar uma música do meu novo, do atual CD, né? De autoria minha. Pra poder mostrar um pouco da arte do Pique, né? É verdade. O que você vai fazer? Vou cantar uma música chamada Ouça. Ouça então, Pique Massaro. Ouça o que eu tenho pra te contar. mas eu tentei te esquecer. Mas de repente estou pensando em você. Olha, eu preciso confessar que gosto tanto, tanto de te amar. E nos teus braços me adormecer, sem medo de me arrepender. Porque você insiste em pedir um tempo, é melhor a gente conversar e se renovar, não se arriscar, pois esse tempo pode tudo levar. Sei que isso é que você também quer, pois sei que faço você se sentir mulher. É só se entregar e me deixar. Outra vez te amar. Dia, me fala pra mim, eu estive lá marcando presença, já agradeci o Pique no, em vezes anteriores, e a você agradeço também pela oportunidade, do convite de estar lá marcando presença, porque foi um DVD junto com os amigos, né? Várias pessoas que fazem parte da sua história, e você cantando um DVD também, mais um registro, né, pra vida de vocês, né? Claro. Como que foi pra você participar dessa, além de ser filho, além de cantar com ele, lógico, você canta sempre também, com certeza, ah, hoje tá cantando aqui, mas participar de um DVD que fica eternamente, né, registrado. Ah, é muito legal, né? Muito bom. Ainda mais com a participação dele, né? E ele pega muito na orelha, assim, ou não? Ah, não, é bonzinho. Nossa, é bonzinho? Sou light. Essa é light? É light. É, ele é tipo o copinho de água aqui, ó. O que você vai cantar pra nós aqui? Então, meu pai pediu pra eu cantar uma música da Adele, né? Que ele gosta muito, que eu toco, Someone Like You. É, você disse que ele é mansinho, ele que escolhe a música pra você cantar. Ah, ele pediu, vai. Ah, tá bom. Que ele gosta dessa música. É. Então vamos lá, solta a voz aí, a Tia me cantando pra gente aqui no programa Carlos Pitt. Ao vivo, você viu? Tá bem conduzida a tia, hein, Pique? Tá, tá bem, tá bem. Você tava aqui imaginando, tava viajando, vendo a filha cantar. Muito bom. É gostoso, parabéns, né? Parabéns. Manda bem, manda. Obrigada. Muitíssimo bom de ouvir, de gostoso de ouvir, né, Pique? É. Fala um pouco mais agora desse DVD, desse projeto de vocês, inclusive que ela participou, já tá pronto. O que, que você tá fazendo agora? Qual o momento atual do Pique Massaro? É, agora tô fazendo, assim, aproveitando os amigos, né, Carlos Pitt? Todo mundo que tem condições de levar meu material para alguma rádio, para alguma emissora de TV, tô usando essa força, né? Claro. Porque você sabe que se a gente não der as mãos, a gente não consegue fazer as coisas. Não, e eu sei que você é um cara, é um artista independente. É. Um cara muito batalhador. Eu conheço você, acho que logo que eu cheguei em São Paulo, já são 7 anos quase de amizade, né, Pique? É. Você tá aí na luta sempre e sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Então tem que contar com os amigos. Não é como eu tava falando aqui antes ali, que a gente tem que contar com os amigos. Os amigos é que faz a gente crescer cada vez mais, né? Sem dúvida nenhuma. É verdade. E sabe quem passou por aqui hoje e mandou um abraço pra você? Otávio Augusto e Gabriel. Poxa! Estiveram por aqui hoje no programa. Passaram aqui nos bastidores. É, estavam aqui nos bastidores. Já fizemos programa junto, então. Rapaziada, gosta muito de você também. Quem é que não gosta do Pique? É, eu tenho grandes amizades, né? O Otávio Augusto e Gabriel. A gente realmente, através do pai dele, né? O Peixe. Uhum. É, a gente fez uma amizade assim, bacana, canta bastante e tal. Peixe nada no seco, né? Pois é. O bicho tá correndo pra lá e pra cá. Puxa, como... Eu queria ter um pai desse, bicho. Não é? Se tivesse um pai que trabalhasse igual ele trabalha, nossa, seria facilitar muito a vida da gente, não é? Mas é engraçado, né? A carreira do artista, não, às vezes o pessoal fala assim, eu preciso de dinheiro. Aí o cara tem dinheiro e não consegue acontecer. Às vezes precisa de trabalho, o cara trabalha um monte também não consegue. Então é sorte, né? É um momento. Sorte, é um momento, exatamente. Tudo acontece, né? Tudo acontece. Pique, pra quem tá acompanhando o programa aqui, vamos falar agora, quer baixar suas músicas, quer comprar CD, eu sei que se vende CD via internet, muito pessoal de todo o Brasil que tá assistindo, quer conhecer, quer ouvir as suas músicas, olha, quero ouvir, quero baixar pra mim comprar o CD, como é que faz? Fazer site, contato com no você? No site mesmo, www.piquemassaro.com.br, ele tá aí, agora eu tô reformulando o site. Ele. Então, mas lá já tem contato, tem tudo, né? Sim, quem entrar vai entrar no site ainda antigo. Certo. Daqui a pouquinho. Ah, tá. Mas quando entrar, entra com tudo. É, aí já entra o site novo. E você tá no YouTube, tem vídeo seu lá também. YouTube, é só entrar aqui. Twitter, Facebook. Twitter eu não aprendi a mexer com esse troço ainda não. Ô, Tiemi, vamos ajudar, Tiemi. Eu tô longe, a culpa é minha. Agora o Face, sim, o Face a gente tá sempre mexendo ali, né? Não, você faz um Twitter lá pro Pique. Quando é pra pagar, você... Aí é ele mesmo. Quando for pra receber, você vai lá com... Não é? Meu querido, você é de casa. Deus abençoe você. Você é um cara fantástico. Amém. Sabe que nós te adoramos aqui. Obrigado, Tiemi. Pela primeira vez. Recíproco. Inauguramos aqui a aparição da Tiemi na televisão. Obrigada, aqui no nosso programa. Oportunidade. Imagine. Ficou nervoso ou não? Não. Ah, então tirando letra. Ah, já me senti em casa já. É verdade. Isso é importante. Tem que... A gente faz um programa bem íntimo, bem à vontade. A pessoa se sente em casa. Ainda mais aqui no estúdio do João Gustavo. O pessoal também, dos artistas, vem ficar à vontade. Que a gente não... É ruim impressionar o artista, né? Deixar à vontade pra conversar e... Sabe? É isso aí. Sim. Muito mais tranquilo. Agora, quero ver vocês cantando num dueto bonito aqui, porque vocês cantam muito junto, né? Pique Massaro, Tiemi cantando pra fechar o programa Carlos Pitt com essa apresentação de maravilhosa em família aqui com vocês no programa Carlos Pitt. Ambos. Vamos fazer uma parte aí do... Pique e Tiemi. Por aí chama essa música, é muito bonita, hein? Canta vocês por aí, então. Obrigado, gente! Tu-tu-ru-tu-ta-ta, tu-ru-tu-ta-ta. Quanto tempo ainda temos pra poder sonhar? A vida passa num segundo, não quero lembrar. Yeah. Te esperar. Faz muito frio e agora quero te encontrar. Quando o sol brilhar e o coração mostrar que o silêncio faz parte, talvez seja muito tarde pra voltar. As palavras se foram ao vento. Thank you. dá pra voltar. Oh yeah, chove lá fora e o frio já não tem mais fim. Quando o sol brilhar e o coração mostrar que o silêncio faz parte, talvez seja muito tarde pra voltar. As palavras se foram ao vento por aí. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas, os melhores artistas estão aqui. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Beleza, gente, um abraço a você para mais de 100 rádios, Brasil, Portugal, Paraguai, pro mundão todo, em 13 estados do Brasil, de ponta a ponta. A gente arrebenta e está feliz com você, ouvindo a gente, né? Ó, deixa eu falar para você, se você perdeu a entrevista de hoje e você quer assistir, é porque aqui você ouviu, né? Mas depois você pode acessar tanto o meu site, carlospitty.com, como visitar a gente no YouTube, procura lá, programa Carlos Pitty, ou você também pode assistir a gente, sabe aonde? Na TV CP1. www.tvcp1.com www.tvcp1.com e você assiste todas as entrevistas do programa Carlos Pitty, tá bom? Agora tem a Miroca trazendo as novidades do mundo artístico. Alô, alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Olha, nessa semana aconteceu a gravação do terceiro DVD da dupla César Menotti e Fabiano, surpreendentemente no Rio de Janeiro, onde o sertanejo não era muito popular até bem pouco tempo. Foi no Morro da Urca e teve as participações de Jorge Mateus, Preta Gil e Sorriso Maroto. Vamos aguardar para ver como ficou essa mistura toda, né? E na terça-feira passada, dia 14, em São Paulo, foi comemorado o Dia Municipal da Música de Raiz, uma data instituída aqui em São Paulo no ano de 2010. E foi realizada uma sessão solene na Câmara dos Vereadores, com algumas figuras importantes sendo homenageadas. Entre elas, o radialista e apresentador Geraldo Meirelles e o já falecido sanfoneiro e compositor Mário Zan. Bela iniciativa. E o assunto agora são os 10 dias da festa de peão mais famosa do Brasil. Entre os dias 16 e 26 de agosto, acontece em Barretos a festa de peão. Todo mundo quer ir lá para assistir ou se apresentar. Esse ano vai ter um show diferente do que se costuma ver no palco principal. E o show vai ser chamado, para nossa alegria, In Concert. Com 6 letras O no nossa, por conta do número de artistas que vai se apresentar na noite. Ô, povo criativo. Pois é, mas vão estar lá. Munhoz e Mariano, Cristiano Araújo, João Neto e Frederico, Cléo de Bai, Rafael, Israel Novaes e João Lucas e Marcelo. Cada artista tocará 5 músicas e a banda vai ser uma só para todos eles, comandada pelo Juliano, da dupla extinta Luiz Cláudio e Juliano. Depois todos se reunirão no palco para cantar em homenagem a Tonico e Tinoco. E a mais nova parceria no meio sertanejo é entre Chitãozinho Chororó e Fernando Sorocaba. O Fernando está produzindo o novo CD da dupla, que será lançado em setembro, e Sorocaba está compondo para eles. O novo projeto ainda terá composições do Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, e algumas regravações. E logo logo estreia nas rádios uma canção chamada Do Tamanho do Nosso Amor, composta por Sorocaba e gravada por Chitãozinho e Chororó, com a participação da dupla Fernando Sorocaba. E o cantor Luan Santana esteve essa semana no Projac da Rede Globo, no Rio de Janeiro, gravando uma participação especial para a novela Cheias de Charme, onde o cantor dará uma entrevista ao apresentador de rádio Gentil Soares, protestando contra o fim do grupo das Empreguetes. O Luan também se apresentará ao lado da Chayenne, personagem da atriz Cláudia Abreu. Ele adora dar uma palhinha numa novela, né? E como sempre, eu encerro convidando você para visitar o site www.carlospitch.com para ouvir as músicas, ver as fotos e as novidades da carreira de Carlos Pitch. E se ainda não viu, não deixe de assistir o vídeo da gravação da música Eu Sou o Cara. Tá bonita demais. E também no www.tvcp1.com para assistir os vídeos das entrevistas, shows, eventos e festas que estão acontecendo por aí, como a Festa de São Roque, na cidade de Coronel Vivida, no interior do Paraná, onde nasceu Carlos Pitt. Vai lá se divertir. Boa semana, pessoal. Beijão e até a próxima. Simbora, moçada! Agora tem as músicas que eu componho e eles gravam. Vamos trazer? Essa música que eu compus também foi lançada e eu fiz uma participação também com a banda Magia, que gravou essa música também, Beija, Beija, Flor. Mas hoje eu vou tocar aqui a versão com a dupla Victor e Matheus, composta por mim, essa música aqui, ó, Beija, Beija, Flor. Programa Carlos Pitt. Beija, me beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Adoro teu jeito de beijar e quando me chama de amor. Nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. É coisa de pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar pro mundo que eu quero o seu carinho. A gente combina tanto, é coisa de paixão. A gente se ama tanto, faz bem pro coração. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Me dá teu coração, que eu te dou o meu amor. Beija-me, beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Adoro teu jeito de beijar e quando me chama de amor. Nosso clima quente no ar, flor e beija-flor. É coisa de pele, menina, não fico mais sozinho. Vou gritar pro mundo que eu quero seu carinho. A gente combina tanto, é coisa de paixão. A gente se ama tanto, faz bem pro coração. Beija-me, beija, eu sou teu beija-flor. Dá teu coração que eu te dou o meu amor. Beija, me leva até o céu. Mata minha sede com o gosto do teu mel. Beija, eu sou teu beija-flor. E dá teu coração que eu te dou o meu amor. Você! Programa do Carlos Pitt. Alô, galera, eu sou o Marcos. Oi, aqui é o Belucci. Os melhores artistas estão aqui. Você é formado, sabe tudo e um pouco mais.

onda, sobe na mesa, pula na piscina, as mina pira, pira, entra no clima, tá fácil de pegar, pra cima! As Mina Pira é o sucesso de Fernando e Sorocaba aqui no programa Carlos Pitt, fechando tudo e todas de hoje do programa, né? Mas semana que vem eu volto. Obrigado a você que nos acompanha, que escuta, que faz parte aqui do programa. Não esquece de mandar o seu recadinho para mim via Twitter, @ Carlos Pitt, no Facebook, procura lá Carlos Pitt ou programa Carlos Pitt. Também no meu site, carlospitt.com, ou no e-mail, programa@carlospitt.com. E manda só, Carlos Pitt, estou ouvindo você aqui, na minha cidade tal, no meu estado tal, qualquer lugar desse mundão. O programa é transmitido em rede, então a gente agradece a você pelo seu carinho e pela sua audiência, beleza? Por hoje é só, semana que vem eu volto. Obrigado, gente, até semana que vem. Tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.